Rádio Aipa 13. O baile mais famoso do estado está aqui. Bora começar a gravar o CD, meu irmão! Pra galera que dá maior valor e marcante. E também vai chegar a primeira. Aí, meu parceiro gordo dos caixa abaixo. Um abraço aqui do Bar 13, meu irmão. Você é considerado. Tá na fronteira, você é o Nenê. Vocês são foda, meu irmão. Bicha Thiago também. É os caixa abaixo. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. pra você, yeah. Só não nega, e nem tenta me iludir, enganar. Agora! E é pra cantar! Vocês! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, ouça! Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até... O enfermeiro também, Júnior Reis, mas ele... O Daxi Drinks, já estou aqui no bar. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, senão. Porque é tão difícil assim. Então canta. Me diz. Vai cantando. O Ed Elton, o Emerson, o Alba Velho também, o Elton. Tá todo mundo. É diferente hoje. Que vontade de pomato. É, bicha, Thiago, hoje tem, né? Pro teu calor, de ouvir a tua voz, e ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor. Bela de Juá, né? O Paulo, o Rony, é o sol. O Ailton também. E vai chover. Teus olhos. E aí, Hugo? Olha, um abraço. Sou da tua voz, dizendo que se arrepender. Posso até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás. Foi demais, não mereci. Teu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. Mas essa noite eu sonhei. Os primos também da farra. Nos meus olhos. E aí, Lucas? Ouvi o som da tua. João Breno também. Aqui com a gente. Tendo que se arrependeu. Tô morrendo sim. O Leizinho. Da Pop 110. O Jameson. Me diz que a dor. Alô, Nilzinho. Todo mundo. E você vai voltar pra mim. Vamos lá, Dudu. Então bora. Boa, meu águia. Aquele dia que você se foi. Tô caqueado, meu gingado, é olhos vermelhos, uma lágrima caiu. O quê? O top DJ do Pará. Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. E aí, Curuçamba? Não. Prepara pro show. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate. O Ritido também. Que só te quer no Complexo Martins. Mais um dia isso acabará. Charu, é isso? Terá um fim. Tá comigo. Te amar assim dói demais. Agora. Eu me confundo com seus beijos. Se sinto dor, sinto desejo. E a galera vai dançando e o bater se detonando. O bora na batida. Põe no batidão. Põe no batidão. Joga pra cima. Só quem tá feliz. Só quem tá solteiro. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado, caqueado. Vai detonar, balançar a noite inteira. Então balança, balança, sacode, não para. vai aprender a nova dança do momento. Relaxando o esqueleto, tu por dentro. A galera do fã-clube tá aprendendo. Quem não dança, o esqueleto tá perdendo. Fazer a festa. O Jarilson comigo. Sucesso. Só tá o Jarilson aqui no celular, velho. Põe isso aí toda hora no CD, né, ele faz o corpo. O Neguinho, o Neto, o Fábio. Chegou pra fazer o Edson também. E a galera do Rogue. E com o samba. Tocando toda essa caraça. Em primeiro lugar é o melhor DJ do Pará. E tá aqui, tá aqui pra trás, e aí, João Paulo? Tá de garoto. Também o Marcinho, na borracharia pelos prazeres. De novo, garçom. Vai beber, vai namorar. E tu andei. Nosso gostar. O quê? My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. Semana a barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não vai sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio, gente na amiga, mudra da som, show de iluminação. E a Tony Crenca, né? Uhum. Aumenta essa letra aí, né? Que eu sou meio cego. Rebel. Vai matar outro. Rebel. Olha a dancinha! E a família sem compromisso! Alessandro! O Jaco! O Val Cavalo! O Josiel, o Daniel! O Danilo também, o Neto! E o Valer! Totalmente diferente! Banda Oliver! Eu quero ver se ele sabe dançar isso aqui, ó! Baile do Patrese chegou sem gracinha. Atende, mestre. Disse que eu menti. Tchagui, Tchagui, parou. Que tinha. Não, não, pra ele, tá doido, é? Não, porra. Já chega de ficar me culpando. Nosso DJ, né? Meu bem, eu te avisei. E aí, Gustavo Emerson? Aposta como é comigo. Quando liguei, te falei que tenho patrocínio. Culpado do meu sofrimento. Ô menino, faz parte que esse negócio de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse aqui? Chegando, empurrando, não te mete.

patrocinada oficial do baile do Batreze. NBET 91. Fechado com o baile. E aí, Breno? R.A. Boutique. O patrocinado oficial também. É a Duque Gold. O patinho mais famoso do Brasil. R.A. Boutique do meu parceiro empresário Anderson. Vamos pra cima! E Carriche 2! O homem do gás do Brasil! Vem nome também de Caixa Baixa! E aí, gordo! E aí, Lelê! Vai começar! O homem do baile mais famoso do Pará. Famoso do Pará. Está na área. Baile do Patrese. É o nome da emoção. Atenção. A partir de agora, o verdadeiro baile vai começar. Aperte o cinto e se prepare para uma viagem. E o comandante é o DJ Patrese. DJ Patrese. E aí? DJ Patrese. DJ Patrese. Bora, Márcia! Ei, DJ Patrese. É sem tese. Vai pra cima, meu DJ. O rock doido não pode parar. O Patrese chegou e vai começar um show. O Patrese chegou e vai começar um show. E vai começar um show. E vai começar um show. Vai, fogo, fogo, fogo. Torcida do Paysandu, peraí. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo bem alto aí. Cadê a torcida do clube do Remo Feliz da Vida? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, palma da mão. Assim, ó! Sai da frente! Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu! Aumenta! Prepara! Prepara tudo que eu começo daqui, ó! Começo daqui! Leva! Pipoca!

Uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, olha o homem do Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Atenção, meninas, segue o baile. E vai sentando, bora cantar, bota pra cantar essa galera, Patrese. Pra cantar bem alto, vai. Não complique. Muito simples, só fazer depois um mais um, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinho. Então gira! Você me perdeu e agora chora. Vai! E deixa no batidão, no batidão, no batidão. Só quem tá feliz, quem tá solteiro, bate na palma da mão, na palma da mão. Vem! Joga pra cima!

nas costas, nas costas, nas costas. E aí, Bugalu? Na cintura, da TJ Sport. Cintura, junto com a bicha Tiago. Atrás, o João Vitor. E a galera de Paulinho. Sabe o que é sofrer, ter que ver você assim, pra sair do chão, sempre tão linda, contemplar o sol do teu, tocando tudo, agora, se no ar, na Patrese, de um amor, vocês, me acharam nada, vou baixar o som, sem ter teu carro, eu vou baixar o som, eu me sinto sozinho, e a galera vai cantar, eu me afogo em três. Dois. Agora! Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Alô, produção! Por favor! Alô, produção! Essa luz, por favor! Alô, essa, produção! Por favor, essa luz agora. Aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Pode acender, é. O celular, joga pra cima o celular, acende tudo. Acende tudo. E a família Paredão Sonic Supremo. Tá na hora. Joga tudo pra cima. E aí? Quem gosta de fazer fumaça? Só quem gosta. Ai, ai, ai, ai, ai. Woman, subi, take and we saw, we don't. Joga tudo pra cima, hey. Acende o isqueiro, acende o celular, que o bagulho é doido, hey. Woman, subi, I can too bold, take a seat. E aí, rapaziada? Hope you're ready for the next episode, hey. Só você, ah, rapaziada. E agora? Só os usuários. Só. Canta comigo, hey. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Já vai. Que vem, oh, oh. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida. Então te liga no bagulho. Cura da cura, nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe meio. Mas essa aqui, ó. Acorda! Bora, bicha, Tiago! E vai mudando! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. E é pra mudar! Tudo me sinto ser assim, fazer a correria, os canapinhos atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita. No meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada. Então lá vai, vai! Dar... Essa aqui é desguiada! É top de linha! Lá vai, vai! O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de cervejinha, rádio, família tocada, saio na balada, peço a meu Deus que proteja meus aliados, pois é, essa vida é bora, bicudo, é, é meu DJ. E eu já fui ser bem como é, provaram os mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela, até na vida, já tá brasa, é o brabo, e o que? Pula lá. Patricinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulso do rudo. Se tá todo mundo doido, o Patrício é doido também. Bora tocar tudo! Sai do chão! Gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha, na minha quadrilha. Joga pra só cima. Tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora moçada, segura a pisada, é, né, só na sanfonada, só na zabumbada. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho. Só quem é do Paissandu joga a mãozinha pra cima. Torcida do Papão na palma da mão. Torcida do Papão na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E a torcida do Leão, a torcida do Leão. Tá feliz da vida que ganhou de 2-1. Torcida do Remo dá o grito. O grito das virgens. O grito das sinceras. O grito das gostosas! A Curuçá Braba! Lava! Sai do chão! E o Pitogo? E o que? E o que? Eba! Tocando tudo! Baile, o baile. E o quê? Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. E aí? Tomou conta do terreiro. O Patrese que chegou. Mas a galera quer mais uma vez. Então explode. Going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida! Joga! Dancing in the dark, I'm blowing up the sunshine. Joga pra cima tudo! Não vai, não vai! Agora, agora vai! Os caixa baixa da empresa! E essa aqui, ó! I want to break free! Tá doido, Batreze? I want to break free! Tu é doido mesmo! Vai! I want to break free from your lies! Então bota pra cantar! But I don't need you! Vocês! I've got to break free! E o quê? Joga pra cima, joga pra cima e dá. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, chão. DJ Patrese. Um bagulho de Patrese, Patrese, o baile. We'll be right back. eu sou doido. Tem uma mulher pra dançar aqui no palco funk? Tem uma mulher? Quero só uma. Pode ser uma ou duas então, pronto. Vou começar a aquecer aqui, ó. Vou começar a aquecer. Pode subir uma mulher aí, vai. Chegou a primeira ligaçada. Tem mais uma. Chegou! Chega mais uma. É ligaçado, desce do palco aí, por favor. Vai me dançar. Obrigado. E agora, chega mais uma. É ligaçada. Uma do lado da outra. Reda, reda, reda. Isso. Essa festa. É de vocês. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Patrese. Invadimos. Comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos Patrese. Patrese. Varai xereca. Varai xereca. É curuça. Varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Pediu pra parar, parou. Alô, produção. Olha, a galera que vai escolher aqui, ó. Essa aqui, vai rapidinho. Essa aqui é a número 1, a número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Então a gente vai começar aqui, ó. A galera que escolhe. Quem gostou da número 1, dá um grito. Quem gostou da número 2, faz barulho. Eliminado, obrigado, engraçada. Quem gostou da número 3, dá um grito também. A número 4! A 5! A 6! Pera aí, a 1 e a 5, pai. As duas. Obrigado, gente. Obrigado, mulherada. Ficou a 1 e a 5, né? Obrigado. As duas, obrigado. Fica aqui a de preto, essa ligaçada de branco com cinza, sei lá. Eu não tô nem vendo. Um pacote, tá valendo um pacote. Pronto, não valia nada. Um pacote de gelado, então pronto. Bora lá que agora é valendo, papai! E quebra tudo! Ei! E agora, é o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio. Patrese detonando. E aí os caras tá pra negócio. A galera que vai escolher. E pina. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto. Neneno, pode olhar, né? O piloto. Vai apanhar tua mulher. Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um. Agora! Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. É bicho, Thiago, pode olhar pra outro. Vai virar homem. Vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai. Agora! Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso. Não acredito. Valendo pacote! Em breve nos cinemas. Patrese. É o impossível. É rapidinho! Tá ligaçado, vai jogar o comando! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu só assim boto minha vida em perigo. Quem lembra dessa aqui, ó? Lembra, lembra? Ela gostou agora, agora! Valendo!